256, contato radar, motor nível 410, sai da Aron. Aqui então vai pra Aron agora, eu vou no 256. Retorno, tá? Obrigado, Gustavo, agora estamos no 10 Tango, inicialmente para o nível 080. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nível 350 para Recife. Decola da pista 28, matrícula até 2.500 pés após curva direita no perfil da Aron. Transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, transporta 5520. Para Correto, meu ano 42, são para ficar com essa amiga. Velocidade para 250 mais. Reduz, confirme até a altura da descida. Anuidade descida? Está no ponto de alta. Desça até o nível de voo 130. 130, posso falar do 362 de execução do McBrake? Mas assim será autorizado o ILS de Rio, assim na 6326. Só um pouquinho, o Victor, bomba? Bomba Mike, Oscar, November, Bravo, Alfa. É, escolha de mão. A 3805, chame o centro Recife na frequência 125, décima 1. 3805, gente, bom trabalho, carinho. Eu vou. Patango de leste, Tango Zulu, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.014, de leste, Tango Zulu. Sul, no 256. Prossiga. O Centro Recife solicita que eu mantenha essa proa em caso de falha após 80 milhas e reassume de baixo. Ok, estamos mantendo a proa 15, caso de falha mantém por 80 milhas. Vai manter sua frequência, 256. 256, chame agora o centro na frequência 1.26.85. 2685, obrigado, boa tarde. Azul 4196, desça para o nível 050. 050. Azul 4196, vou e direto Cari. Direto posição Cari 4196. Boa tarde, Oxanené 3, zona 5, na ponte 5, com a informação Quebec. Desça para o nível 060. Olá, sábado, boa tarde, Oxanené 3, zona 5, na ponte 5, com a informação Quebec. Oxanené 63, zona 5. Oxanené 63, zona 5, para Guarulhos. Pronto, copo, nível 360. Afirmativo. 360, autorizado, decola da pista 28. Mantém pro até 2.500 pés. Atuais. Curva esquerda no trecho da saída da El. Lida, transição ótima. Interceptor informa no 1.0 e segue conforme a alta. Controle Salvador 1.20.8. Transponder 5.5.1.1. Mantém Guarulhos autorizado. 360. Decola 28, em frente, 2.500 pés, curva esquerda, na saída da El, linda, linda, ótima, intercepta, câmbio do 1.0, 1.208 é o controle, 5.19 o transponder. Xanené 3.05. Xanené 3.05, 11 no transponder, chega para o reflexamento. 5. Eu 4196, vou na proa do Serra Vitor 363, desça para 2.510, o ajuste no 014, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Tenho a proa do 363, descendo para 5.000, com 1.014. Autorizado até 2.510, azul 4196. 2.500, sim. Salvador, boa tarde, eu vou no 097, centro da Quebec, desce até o 160. Sonda 097, adicione identificação, autorizada a chegar de pitch, desça para o nível 050. 050, poderia voar direto de pitch? Está de pitch. Pode confirmar para o 097. 097, autorizada para o de pitch. Autorizado de pitch, 097. Na 6326, desça para 3 mil pés, ajuste no 014, reduza para 2209. 3014, 229, é isso? Afirmo. Para o push, e acionamos. Autorizado, meu, no 42, deixa eu ver aqui, acionar o táxi. Bom dia, cabo senhor, é 28. Caminhão 326, foi pro lado do Serra Vitor 363, desça para 2510, autorizado a assinar do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Azul 416, interceptando a final longa. A turma 96, chame a torre em 1985. 845, grava, Angra. Na 6326, proa do Serra Vitor 363, desça para 2510, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, pista 28, reporte estabilizado. 363, 2500, reportaria estabilizada, X-Ray. A visão aprovou o cancelamento direto do grupo. Estão no grupo, plano de voo modificado 1741, desce em condições visuais 1510, o ajuste 1014, reporte visual com campo. Pode chamar visual para todo mundo. O controle, o azul tentou contato com a torre e conseguiu. Eu já estou em 1895. 4-5, já viu, ministro, né? E 5 agora? 1-1-8-9-5. É, ligado. Torre, Salvador, azul, 4-1-6, final é baixo, Salvador. Uma 966, acione identificação, autorizada a chegada da CARI, desça para o nível 120. Identificou 120 CARI, com o 966. Roma 097, reduza para 230 nós, desça para 3.000 pés, o ajuste no 094. 230 nós, 3.000 pés, vou no 094, eu vou no 097. Para o táxi, o Xanemi 1-4-2, nossa POB de 1-2-5, autonomia de 3 horas e 15, alternando Salvador. Xanemi 1-4-2, siga em frente, passe 3 kg alfa no ponto de espera da pista 28-2895, ajuste no 0-1-4, tá bom? Xanemi 1-4-2. Estabilizou a 6326. A 6326, chame a torre em 19895. 1895, boa tarde. 1097, desça para 2.000 pés, autorizada sinal de procedimento LS Zulu para a pista 28, repasse estabilizado. 2.000 autorizado, Zulu para 28, repasse estabilizado, boa 097. Gente, 6326, continue a aproximação e a atualização de pouso. Agora 4116, solo aos 44, livre à esquerda, chão 1219, solo 219, grátis. Aqui é uma tia boa. Chama agora a torre em 1895. 189. Passando o direto, temos o 10 milhas para pouso 17. Juliette, Tango, Zulu, continue passando a aproximação para o pistão 7. Se possível, reduz um pouco na aproximação para evitar a espera. Aguarde autorização de pouso. 6321, na posição 6, para autorização Brasília, para frente da Quebec. 4196, siga via Índia para o portão 3. Via portão 3, portão 3. Chame a 321, bom dia, pronto cópia. Boa tarde. Sim, Matheus, está pronto cópia. 360 para Brasília, autorizado via uniforme Zulu na 7. Na cola da pista 28, mantém em próximo a 2.500 pés, após curva à esquerda e siga, deixa da Alefa 1 não. Controle, Salvador 1202580, transponda 5526. Gente, então autorizado para Brasília, nível 360, Upper Zulu 17, decola da 28, mantenha proa até 2500, depois executa o perfil da Elefa 1. Controle de cidadão 208, aciona 5526, chinelo 6321. Correto, 6321, chame para o pushback somente. Chame para o 6321. A ingressão no final da 1-7, com o trem baixacado, direto para o Zulu. Já estamos no livre pouso, pistão no 7, vento 240 graus, 8 horas. Livre pouso no 7, direto para o Zulu. Puxa, né, 6326, solo aos 47, livre à esquerda, chama 121 no 9, solo. Esquerda 219, vai ter. Controle, voo 12-1966. Prossiga. Está autorizado o procedimento? Confirme. Algum 966. Estamos a 7 milhas fora da Elf. Gente, o 966 prossegue na chegada a Cari, reautorizado nível 050. 050. Mantém Cari. Chanel 63, está no meio, pegue o restaurante. 895, boa tarde. Voltado para através de 62, gente, chamando para o táxi. Zero táxi, feedback 62, 63. Salvador, Xané 6142.022, pronto. 6142 autorizado, alinhar decolar, pista 28, vento 230 graus, 109. Autorizado, alinhar decolar, 28, Xané 6142. Juliette Tango Zulu, solo aos 49, autorizado, táxi de retorno até a Baetel, estacionar a frequência ali. É, solo 5, que ponto parte 3 está autorizado, então livrar à esquerda, chama 1219, solo para entrada no parte 1. Roma 966, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado a final do procedimento LS Zulu para a pista 28, reporte estabilizado. É, reporte estabilizado, Zulu, desce para 2 mil, gol 1966. Fazendo através do portão 7, não havia que vai iniciar o táxi, o senhor segue e informa da PAC 3. Este vai através do 7, vai reportar. Salvador, uma boa, eu vou no 84. Gol 984, boa pra chegar. Informação Quebec, posição 02 no Pátio, autorização Aracaju. Gol 984, prepare Aron, transição Jaguar 4. Aron, transição Caju? Navio. Aron, transição Caju, aguardando o gol 1984. Pista 28, vento 230 graus, 8 nós. Desde após o 1097. Puxa na 6142, decola ao 50, controle 120, decimal 8. 208, boa. Através do 7, aeronave que vai sair do 4. 2, contato radar, sua para o nível 350, sai da Aron. Gente, Aron, possibilidade de coordenar para o de Aracaju? Mantenha inicialmente Aron, aqui na 6142. Sim, mantendo Aron, aguardando. Taxa Chanel 63, 15, temos 158 a bordo, 5 horas e 30, está virando galeão. 21 lado show. Esquerda 21 lado, boa noite, 97. 28, quando a torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-4. Taxa 3, quilo alto, na 28, 29, 63. Através do 7, o Juliette está Segue a Avianca frente até o Parte 3, Juliette, estamos loucos. Juliette, vai seguir a aeronave da Avianca até o Parte 3, Juliette, estamos loucos. Boa tarde, Aguna 097. Aguna 097, boa, siga a VN de Portão 4. Siga 4, Aguna 097. Boa, muito boa tarde, Aguna 967 no 10. Vinte da Quebec, Costa e Galeão. Voo 967, prepara DR, aguarde a chamada. Tá, é uma disputa. Cruzado 240, parelhão, decola da cabeceira 28, mantém prota 2.500 pés após curva à esquerda. Depois da saída da Elta, transição coral. Após coral, conforme rock. Controle Salvador 120.8, transponder 5541. Sente autorizado 240 para Enel. Decola da pista 28. Mantém o eixo de decolagem até 2.500 pés. Após curva à esquerda. Vai receptar a saída da El até coral. Após segue conforme rock. O controle 208 e o transponder 5541. Voo 2009. 2009, correto, para prosseguir o acessamento. Vai chamar pelo ponto 2009. 1984, ponto 4. Prossiga, 884. Cruzado para Aracaju, nível 230. Acorda da cabeceira 18, mantém o eixo até 2.500 pés após curva direita no perfil da saída Aron, após Aron direto. Controle 120, decimal 8, transponda 5554. Autorizado 230 para Aracaju, decola da 28, mantém a prótese 200, após direita, a pista saída Aron, após 16. No 208 ao controle, 54, transformado, boa noite, 84, 502. 984, estrategiamento correto, sem parar, pushback, somente. É 7, ponto cópia? 967. Autorizado 360 para Galeão. Coloca a cabeceira 28, mantém o eixo até 2.500 pés, eu posso curvar a esquerda no peixe da saída da El. Saída após lei da transição Irume, intercepta o Bernovember 857, segue conforme rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5550. 360, decolando a 28, mantendo a proa até 2.500, depois curvando a esquerda para da El, Leda, Irume. Depois a Bernovember 857. Com 5550 no transporte, 208 controle, voo 967. O 967 confirmando 5550 no transporte, a gente para o primeiro casamento. 5550, 967. Passo 2, chame o centro Recife na frequência 126.85. 2685. Estabilizado em LS, Gol 966. Gol 966, Samitsu R1, 98, decimal 95. Obrigado. Sorriso. Salvador, hoje na 63, número 5, ponto história da 28. Gente, mantém a posição. Mantendo, ponto história 63. Torre Salvador, 1966. 66, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 8 nós. A livre pouso, baixado checado, 966 da Gol. Mais chama na Quebec, tempo de luta. 967, a nave acabou de passar até agora. Continue o pushback. Coordenação de equipe do sol sem táxi. Continuar, 967, grato. 2009 da Gol, autorizado. Pushback, acionamento. Coordenação com a equipe do sol, fazendo simultâneo com a companhia esquerda. Sem táxi. Autorizado pushback, sem montanha. 2009, vai para táxi. Sol 01, curva livre à esquerda, chama Sol 209. Na esquerda, Salvador, boa tarde, Moura 966. Aguarde na taxi, Índia, para seguir no táxi até o portão 7. Trabalhar na Índia, 0 graus, 08, 11, 3 graus, decolado, pista 2. É a 3, 15, ele decolado da pista 2, 8. Quem chegou? Tchau, encerra o meu, prossiga. Boa. Charlie Sierra Romeo, não é isso? Qual era o aeroplano, Charlie Sierra Romeo? 18. João, verificação, né? Na 315, contato a lama decolagem, manter a estação de decolagem até 2.500 pés, após autorizado via saída da EL. Ok, já iniciou a curva, quer que mantenha essa proa? Se autorizado o perfil da saída da EL até nível de voo 190. Afirmativo, mantendo a recepção da saída no perfil da EL 63.15. Alfa, até o ponto de espera da 28, ajuste no 014 com o voo. Preste Alfa no 014, ajuste, obrigado, até a próxima. Era feedback, essa manhã, boa noite, 84.02. Boa noite, 84, sim, te aguarde. Agora. 2009, segue a Avianca no ponto de espera 1895, ajuste no 014 com o voo. As 67, táxi, 169 a bordo, Campinas, 345. 967, siga companhia no ponto de espera 1895, ajuste 1014, bom voo. Segue companhia 1895, ponto de espera 1014, 967, boa. Previsão para o voo 984. Um minuto, tem uma companhia que vai ingressar no pátio, coordene com a equipe do Solo. Após o mesmo ingressar, está autorizado o feedback de acionamento. Ok, após o trabalho da companhia, está autorizado. Boa noite, 84, condicionado ao pedido. Companhia que ingressa, está sua retaguarda. Mas agora vai seguir para o 01, né? Não, vai seguir para o outro lado do pátio, portão 7. Você vai para o 7, tem só pode dizer aqui então, né, senhor? No 02. Então, meu acionamento é seu critério, estou verificando a situação do seu plano. Só mais uma vez. O Charlie Salmeu vai para Portugal? Não, perdão, perdão. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4462, formação Quebec para descida. Azul 4462, está em identificação, está em contato radar 48 milhas no setor sudoeste de Salvador. Mantenha a proa do servidor 362 para o IDS Sexoi da pista 28. Disse inicialmente nível de voo 120. Prefere decolar da cabeceira 17 em direção ao setor norte, direto? Em coordenação 14, decolar da cabeceira 17 com proa norte. Acione 0133 no transponder, controle 120 desse 98. Charlie Sierra Romeo, o cotejamento correto, quantos a bordo? Okay, com dois a bordo, chame a torre. Autorizado o acionamento, chame a torre quando para a decolagem, ajuste no 014, por favor. 190 em descida, tipo Alfa Tango 72. Gente, está autorizado 360, mantendo a pro de Norte Norte 63, 15. Sargo, Oceaner 63, 21, ponto espera da 22 pronto. Oceaner 621, autorizado a linha decola 28, metro 230 graus, 079. A linha decola 22, Oceaner 63. De 11 horas, duas milhas, rumo oposto, passando uma centena em subida para o 360, tipo 1 é por 320. Oceano para o 050, gente, no tráfego, azul 440. Inicia a curva à esquerda no perfil de saída da EL após o Leda, morte, vão de decepção para o Zulono 0, por base para o Zulono 6, conforme transponder 5533, controle 1208, azul 4065. Mantenha todos até 2500 após a esquerda da EL, Leda, morte após o Zulono 0, por base e roda no próximo. 33, transponde 08, controle 4065. Correto, contagem na chama, pronto, puxa, transponde 03, 4065. 4065. E após 2500, via Elefa 1, no Sanear 632. Aerosai chegou no 884, alternando Salvador com 2015, 1 hora 7 agora. Confirmando, 1-2-0 agora, autorizado o táxi, via Pátio Uno, após Juliette, Alfa, Golf na Golf, Torre Uno, 1-8-9-5 e o QNH 1-0-9-4. Juliette, Alfa, Golf, quando lá, 1-9-9-5, 1-8-8-4, confirmando, 1-0-7, 107 agora. Gente, 1-0-7. 009, autorizado, além da Colaps 28, 2230 graus, 079. Autorizado, decolar 28, 309. Salvador, Papa Paula 2009. Salvador, boa tarde, Papa Paula 2009. Papa Paula, Papa Charles, é o meu. Livre acionar, reporte no táxi. Estou pronto, táxi. Autorizado, táxi, reporta, ponte para Papa Charles, é o meu. Tarde, bom, 967, ponto espera 28, pronto. 967, boa tarde, fazer sua companhia, autorizado Lema, tempo de estudo zero. Correio, pisto 28. Lima tem 28, 967. Tarde, Romeu, na papá. Romeu. Esse é o meu, tá que está abaixo a altura da cabeceira 35, na poixa, a ponta, sobre a cabeceira 2. Tchau, 35 não, seria 1-7, vou decolar da sua nossa. Sim, a gente prossegue táxi a baixa altura até a cabeceira no 7. Tchau, esse é o meu. Rápido, abaixa a altura, tchau. 2009, controle 2008. 2008, 2009. Já, o meu. Vento 230 graus, 069, autorizado a decola para nós. Salvador, boa tarde, 2009, passando 1300 pés na saída da El. 2008. Desculpa. Essa é o meu, do Cozo no 3, mantendo a frequência de a sua escuta, só. Reportamento direcionando o final de LS 3288, azul 4402. Controle Salvador, boa tarde, gol 2009. Está passando no 800 pés, mantendo o eixo até 2500. Gol 2009, contato rodada. Rodada na decolagem, mantém o eixo até 2500 pés, após via saída da EL para nível de voo 1900. Ciente até 2500, após curva esquerda, exceto a saída da EL até no 00, 2009. Livre decolagem 28, 967. O 2009 é autorizado voar na proa de Coral e livre da rescisão de uma centena, sua para o 240. Sente pro de Coral 240, 2009. Professor Salvador, Thiago Serra Romeu, falador simulação TGL aqui, sobre economia nas contas águas, mas mantendo o setor. TGL no setor, mantendo aí? Sim, Matheus, senhor. Por 967 do Código 25, controle 20.8. Controle de voo 967. Voo 1967, contato Arnaldo decolagem, mantém a decolagem até 2500 pés após curva esquerda via saída da EL para nível de voo 1900. Mantém, mantém a reta até 2500 após a esquerda da seta da EL, subindo para o nível, confirma nível? Firme Gol 1967. Confirma o nível autorizado na subida? Aumenta até uma centena. Ok, uma centena. Salvador, Oceaner 6327, formação Quebec. É 327, Quebec, confere. 20 Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, nível 240. Decola da pista 28, informa que manterá a proa até 2500 pés, após iniciar a curva à esquerda, perfil de saída da EL, após Coral. Golf 677, plano Yankee, prossegue para o destino nível 145 visual. O transponder 5002, controle 1208, Oceaner 6327. Pode repetir o transponder? 5002. Voo Xander 6327, Liel está aprovado, 240, decola da 28, mantém o eixo decolar C2500 após esquerda e cumpre o perfil da Dael com transição coral. Intercepta Golf 677, transponder 5002 e o controle de saída 1208. 5002, cotejamento correto, reporta a transição na posição 05, Xander 6327. Corta lá. Decimal 95. 95. Ah, é o meu, não tenho tráfego reportado no setor norte, pronto. Eu tô querendo agora sair daqui do setor, seguir pra Ilha Taparica. É, autoriza aí por Interlagos ou via Via Federal? O Xander Serra Romeu reporta curta final no 7, cruzamento sobre a pista e depois para o seguinte litoral. Beleza, reporta lá na curta final do 17, senhor. 28 Salvador, do 44462, final ILS da 28. 208, boa noite, Edipado. Boa, a nuvem, poderia para a Dael da presente? Autorizado, voa Dael, gol no 967. Bora Dael, obrigado. Conselho de Bruno 884, marcando a proa, até 2500. Bruno 884, contato para a decolagem. Bater nível de voo 260, após 2500 pés, via saída Arão. Até 2500 voa Arão, Bruno 884, manda Arão na presente. Três Salvador, uma boa tarde. Linha 354, passa ao 2500, para 1570. É 6314, só identificação, autorizado descida até nível de voo 120, via chegada a Cari. Descida até 120, da Cari, embaixo travado, azul 4462. 4462, autorizado pouso, 28, 230 graus, 109. E pouso. Charles Serra Romeu, contra o setor norte do campo, aguardando o pouso 09 para prosseguir cruzamento, que mantém o setor norte. Mantém o setor norte então, senhor. Xander 6314, está com posição de 12 horas, 24 milhas, rumo sudoeste, passando do 210 em subida, o tipo é 1-0-6-3-7. Gente do tráfego, Xander 6314. Voo 2009, tráfego na sua posição de 3 horas, afastado em 21 milhas, passando o nível de voo 210 em descida, o tipo 1 é um Airbus 320. Atento, 2009. .009, chame Recife, 125, decima 1. Recife, 1, 209. Controle, boa tarde, 732, 97, ativo, CBR. Ataque, azul, 40, 121, a bordo, 4 horas e 45, Ribeirão Preto. Autorizado, o táxi via pátio 1, pátio 3, quilo, alfa, golf, na golf, chama a torre 1895, ok, negão no 094, o azul 4065. 1094, autorizado táxi, pátio 1, pátio 3, quilo, alfa, golf, ponto 0985, 4065, azul, boa tarde. São 1130 pro 6314? Afirmativo. 130, vai mandar. 1620, essa identificação, desça nível de voo 1940, via chegada a Cari. Alfa José Juliette, 4462. 3217, ação de identificação. Tá, 3217, desça até nível de voo 050 via chegada e pitch. 50 via IP, 3217. Uno 887, chame centro Recife, 126, decimal 85. Uno 887, controle. Pediram, Uno 884, controle. Uno 884, se recebe o controle, chame Recife, 126, decimal 85. Controle agora 1268 seria, cara? Afirmativo, 126 decimal 85 centro Recife. 2685, boa noite, 84. Sabe que ela chamando 887 era pra gente? Estando boa no 884. Controle Salvador, boa tarde, Papa Papa, Carlos Serra Romeu. Papa Papa, Charles Serra Romeu, manter sobre a grade de voo visual, confirme sobre voo em Taparica. Afirmativo, senhor. Tente, reporte passando o farol da Barra. Porta da farol da Barra. 1967, autorizado subida nível de voo 360. Ok, controle, liberado a ascensão para 360, desculpe aí, hein. Passando 63314, reautorizado descida nível de voo 060. Autorizada descida ao nível 060, Sener 6314. Né, 6314, vou ir na proa de Cari. Quando Cari, 6314? No 620, reautorizado descida, nível de voo 120. Juliette, 4462. 20, controle. 41 pro 02, grato. 03, 4462. 03, graças. 1967, chame centro Recife em 125, decimal 1. Prima de hoje, passando ao centro Recife em 251, gol 1967. Então, 3217, confirma sua velocidade indicada? 2909, 217. Então, 3217, inicie redução 2509. 250, 207. 1620, você recebe o controle de identificação. Salvador, boa tarde, Bono 620, informação Quebec. Bono 620, aciona identificação, desça inicialmente para nível de voo 120 via chegada Cari. Desce no 20 via chegada Cari, Bono 620.